melhores momentos foram curtos, mas foram intensos, suficientes para amar. Foi tão bom ter te conhecido, para sempre levarei comigo.